Ao vivo? Ao vivo! Saudações ao viventes a todos. Eu sou Conrado Cacasso e estamos começando mais um Periscatso. Todas as segundas e sextas-feiras aqui no nosso canal. Hoje é sexta, hoje é dia de fazer com cerveja, mas eu esqueci de comprar, estou sem minhas latinhas aqui. E vai a seco mesmo. Vai fazer o quê? Vai ter umas garrafas lá atrás, mas aí não, né? Então vamos a seco mesmo hoje. Até porque não pode ser muito descontraído hoje. Porque, porra, o assunto é sério, né? Jogamos bem contra o Cruzeiro, contra um time bom, um time forte, e um time que teve a sorte de fazer um gol, conseguir encaixar a bola que eles vieram buscar. Imagina a cabeça deles, né? Bom, vamos buscar uma bola. A gente tem 90 minutos para conseguir essa bola, confiando na defesa deles. Pô, eles já acharam com 5 minutos. Acontece, isso é coisa do futebol, cara, é coisa do jogo. Uma falha do Edu Dracena, né? Uma falha de leitura da jogada. E acontece, cara. Acontece. E o Palmeiras continua jogando. O mais legal é que o Palmeiras não se borrou, não ramelou, sabe? Não foi um time cagão. O Palmeiras continua indo pra cima, fez seu jogo, não se afobou. Alguns, né? Alguns se afobaram. Principalmente o Dudu. O Dudu foi o cara que mais sentiu. E a gente não conseguiu contar com o talento do Dudu porque ele estava limitado ali pelas emoções. Então acho que foi uma partida ruim do Dudu. E o próprio Lucas Lima, quando entrou no segundo tempo, também deixou um pouco a desejar por afobação também. Embora ele tenha, né, metido uma bola na trave. Participou de lances importantes. Quer dizer, ele não foi constantemente afobado. Ele teve lances de afobação ali. O Dudu não. O Dudu foi afobado o jogo inteiro. Errou praticamente tudo. Foi muito mal, né? Com excesso de vontade. Não é aquilo que vocês falam? É, tem que ter vontade. Não, cara. Não é só vontade. Se fosse por vontade, o Dudu tinha tirado nota 10. Ele teve muita vontade. Se matou em campo. Só que jogou muito mal mesmo assim. E aí a gente pega um time pela frente que tem uma defesa forte, é mais difícil. E mesmo assim, vamos lá. Foram duas bolas à trave e um gol. E eu já vou chegar no gol, tá? Sei que vocês estão loucos para falar de juiz. E não foi só isso. O Fábio jogou bem. O Fábio fez várias defesas, né? Teve chutes para fora. O Palmeiras jogou como vinha jogando contra os outros times e vinha ganhando. Aconteceu nesse jogo das várias chances que o Palmeiras criou, não fez nenhum gol e nenhuma por amarelamento, que é mais importante. Não foi aquele caso do cara chegar na cara do gol e, sabe, borrar o calção e errar. Não, errou porque errou. Acontece. Trave, gol anulado, goleiro, foi tudo certo. Não saiu o gol e eles acharam um. Dá para virar? Dá para virar. Pensem o contrário. O Palmeiras, claro, sai atrás e tem que fazer um gol. Mas e se esse gol também sai no começo do lado de lá? No jogo da volta? Aí pensem no psicológico. O Palmeiras jogando pelo contra-ataque, como o Filipão sabe armar. O jogo vertical do Palmeiras tende a funcionar muito mais. E o Cruzeiro tentando fazer o que não sabe, que é jogar com a posse de bola vindo para cima. Embora tenha jogadores muito bons do meio para frente. E a defesa, embora não seja uma defesa com grandes craques, tirando o Dedé, né? O Dedé joga muito. Mas os laterais não são bons. O Léo, eu não acho um bom zagueiro. Acho muito lento. Só que é muito bem armada, bem protegida, né? Dupla de volantes muito forte também, entrosados. Então eles se seguram. Agora, não é suficiente para parar o ataque do Palmeiras. Mas o Palmeiras não marcou nenhum gol, repito. Não marcou por circunstâncias. Marcou. Marcou. E ainda teve chances muito próximas. Não fez o que não fez. Então vejo o Palmeiras com chances. Sim, claro. Se eu fosse, sabe, dar uma porcentagem, eu diria que o Cruzeiro tem 2/3 da vaga e o Palmeiras 1/3 hoje. Por quê? Porque uma vitória simples é 1-0, é pênalti, e aí pênalti é igual para igual. Então, eu acho que o Palmeiras tem 1/3 de chance de ganhar. Sabe, um dos resultados é nosso. Acho que a chance é igual. Dos três resultados, 33, 33, 33. Eles têm dois. A gente tem um. Porque é um jogo equilibrado, é um jogo parelho, mesmo sendo lá. A torcida deles é uma torcida bunda mole. A torcida do Cruzeiro é uma torcida cuzona. Não é das que fazem mais pressão, mesmo no Mineirão cheio. Né, que impressiona, que amedronta. E o Mineirão é distante do gramado. Então, e dá os jogadores que estão acostumados a jogar com pressão. Foram na Bomboneira e tranquilo, né? Foram lá no estádio do Peñarol, estádio do Cerro, tudo tranquilo, sabe? Eles aguentam a pressão. Então, não vai ser o Mineirão com a torcida do Cruzeiro que vai, sabe, intimidar nossos jogadores. Então, vem jogar o jogo. Foi só o primeiro tempo. Tá? O Palmeiras tem plenas condições de voltar de Belo Horizonte com resultado. Tá? Agora, tudo isso. Eu vou chegar onde vocês queriam. Tudo isso só faz sentido a partir do momento em que a disputa é justa. Senão, nada disso que eu estou falando faz sentido. Eu não estou vendo o chat, tá? Depois eu vou dar uma repassada aí nas perguntas. Se tiver superchat, podem fazer, tá? Que eu vou mencionar, vou falar. Só vou terminar o raciocínio aqui, aí já parto para as perguntas. Aliás, vai, vamos. Vamos lá, já parei mesmo. Tudo bem? Será que atinge 10 mil inscritos hoje? Tomara, faltava 20 e poucos quando eu comecei, né? Para chegar no 10 mil. É um número legal, né? 10 mil. Vamos ver se chega. Então, você ainda que não é inscrito. E vamos em frente. Então, vamos lá. Estamos indo para o terceiro campeonato. Caso essa eliminação, que tem, segundo o Data Verdazzo, tem 2/3 de chance de acontecer, estamos indo para o terceiro campeonato seguido em que o Palmeiras não é campeão, ou perde as chances de ser campeão, é eliminado, por causa da interferência direta da arbitragem. Então vamos lembrar que no Campeonato Brasileiro do ano passado, depois de ter ficado 15 pontos para trás, o Palmeiras chegou na semana do derby com 5 pontos. 5 pontos de diferença para o Corinthians. E teve um jogo contra o Cruzeiro em casa, no Allianz Parque, uma segunda-feira à noite. E o Éber Roberto Lopes foi colocado para apitar. E o Borja fez um gol de cabeça limpo, legítimo, sem nada. Contra o Cruzeiro, hein? E o Éber anulou. Lembrou muito o gol do Obina contra o Fluminense. E no domingo, que foi o derby lá em Itaquera, A diferença continuava sendo de 5 pontos, porque o Palmeiras empatou. Ou de 6, caiu para 5, um negócio assim. Então, aí o Palmeiras já não tinha mais a chance de passar o Corinthians, mas mesmo assim poderia se aproximar e ainda tinha campeonato pela frente, ainda tinha mais 5 ou 6 rodadas pela frente. E aí o Palmeiras foi assaltado pelo Daronco, pelo Anderson Daronco. Foi uma vergonha. Foi uma operação casada, foram 2 jogos assim, para tirar, sabe? E o Corinthians numa descendente, né? O Corinthians perdendo um monte de jogo, os caras entrando em desespero, o Neto parindo um filho no programinha dele ao vivo. E a gente lá, foco no G4, foco no G4, mas claro que a gente estava vendo todas as chances de ser campeão. Ser decacampeão, bicampeão seguido, né? Decacampeão. A gente poderia estar lutando pelo tri agora. Já pararam para pensar nisso? Lembrem do campeonato do ano passado. Foi roubado. Ah, o Corinthians acabou, sei lá quantos pontos na frente. Foi roubado. Acabei de explicar para vocês por quê, ou para quem estiver vendo. E aí vem o Campeonato Paulista, né? Muda técnico, muda o elenco, traz lá 4, 5 jogadores, mantém a base, né? A base forte do ano passado, que não deu em nada, não deu título nenhum, que a gente levou tanta porrada da imprensa, tanto investimento para nada não, olha o investimento no retorno agora, este ano. Também não ganhamos nada ainda, mas. Não, tem time que está protagonizando mais o futebol brasileiro do que o Palmeiras. É o único que está vivo nas 3 competições, com reais chances de ganhar as 3. Se bem que agora diminuiu, né, a chance na Copa do Brasil. Mas estamos fortíssimos no Libertadores, fortíssimos no Brasileiro e forte na Copa do Brasil, sim, agora. 1/3 de ganhar do Cruzeiro. Se passa do Cruzeiro, qual a chance de ser campeão? Né? Então, se você ainda pegar os 4 times. Palmeiras tem ali seus 15%. Até um pouco mais. Né? Então, a gente, muito forte, é roubado em casa no Campeonato Paulista. De forma vergonhosa. Acho que não precisa ficar repetindo aqui tudo o que aconteceu. Todo mundo está careca de saber, até o presidente. E aí chega a Copa do Brasil na semifinal, nos rouba um gol desse jeito. E aí a gente tem que falar do lance, da forma como que tudo aconteceu, com VAR e tudo. Para que que serve o VAR? Se vocês tiveram a chance de assistir o jogo ouvindo a nossa transmissão, em que eu brinquei de narrador de novo. É gostoso, viu? É cansativo, mas é gostoso, de vez em quando só. O narrador é o Bruno Zaniolo, que é muito bom. Mas durante a transmissão do jogo, eu mencionei algumas vezes. Ó, isso é a impressão de quem está vendo ao vivo. Tá? Por isso que eu acho que é uma impressão valiosa. Eu acho que alguns de vocês podem ter tido também. O juiz parecia que não sabia o que estava fazendo com o VAR. Parecia que não estava bem ensaiado quando era para usar o VAR e quando não era. Eu estou com vontade de espirrar. Peraí, que vai passar. Vamos lá. E aí saiu um áudio, apareceu um áudio hoje. Do Roberto Cardona, que é um repórter veteraníssimo, que hoje ele está na Rádio Transamérica, dizendo que ele ouviu uma conversa comprometedora do pessoal da arbitragem, dando conta que a equipe do VAR e a equipe que estava em campo, eles não estavam se bicando, eles não estavam falando a mesma língua. E que, por isso, o árbitro, o Wagner Riway, ele estava reticente para consultar o VAR. E aí, naquele lance, aos 51:50 do segundo tempo, que sai o gol, a hora que ele vê o Fábio sendo tocado ou tocando, tendo, enfim, tendo um choque e caindo, ele automaticamente marcou. Não quis nem saber, não quis esperar. Talvez com medo, talvez nervoso, talvez mal intencionado, talvez tudo. O fato é que, se nós tivéssemos bastidores, o juiz estaria nervoso pelo fato do Palmeiras não estar ganhando. Se nós tivéssemos bastidores, talvez o juiz estivesse calmíssimo e falando: olha, eu não tenho que roubar para ninguém, porque tem pressão de um lado e tem pressão do outro, então eu estou liberado para apitar direito. Tem muito disso, sabe? Eu não acredito na honestidade do sistema de arbitragem, eu não acredito. E se ele está orientado para conseguir um resultado, ele tem que fazer o resultado. Se ele está liberado para apitar bem, eles apitam bem. É só lembrar, por exemplo, da arbitragem do Weber na final da Copa do Brasil contra o Santos. Ele foi perfeito. Quantos jogos o Daronco não apitou de forma perfeita até esse derby que eu mencionei agora há pouco? Todo mundo falava: tem que ser o Daronco, tem que ser o Daronco, porque é um puta do juiz. Vocês viram o que ele fez. Então é o que eu falo. E é por isso que eu não acredito no sistema de arbitragem brasileiro. Para mim, é um sistema viciado. Eu não sei de nada, mas eu não acredito. Eu tenho todo o direito de imaginar esse tipo de coisas pela sucessão de fatos que a gente vê. Então, isso só reforça, né? A desconfiança, né? Ou a falta de confiança. E aí, por exemplo, o André Rogério pergunta: mas o que que a atual diretoria fez para coibir essas palhaçadas? Nada. Na questão bastidores, eles são muito fracos. Então, e o que que tem que fazer? Eu não sei. Eu não sei como é que um time é forte nos bastidores. Quem tem que saber isso, sabe quem que é? É presidente de clube. Porque é um dos deveres do presidente do clube ser forte no bastidor. E como é que faz isso? Você tem que aprender com os outros presidentes que vieram antes de você. Os presidentes sabem o que se faz para ser forte em bastidor. E chama-se bastidor exatamente pelo fato de não ser uma coisa transparente, não ser uma coisa às claras. Pode ter coisa ilícita? Pode. Deve ter coisa ilícita? Deve. Mas eu não sei o que é. Ah, mas se for para ser assim, eu não quero. Bom, então, bicho, muda de esporte, porque o futebol é assim, cara. O futebol é sujo. O futebol... Eu não diria o futebol é sujo. Pertence ao futebol. É uma expressão muito boa que o professor Luxemburgo cunhou. Tem coisas que pertencem ao futebol. E isso é uma delas, cara. Talvez... seria melhor se não existisse, mas existe, pertence ao futebol. E o futebol não deixa de ser fascinante por causa disso. Nós somos todos cornos mansos, eu sempre falo isso. A gente sabe que a gente... todo o raciocínio que a gente desenvolve, como que eu acabei de fazer aqui no começo da live, é tudo supondo que é honesto, mas tem o fator arbitragem, que às vezes joga tudo isso por terra. E a gente está sentindo bem o gosto disso. Ah, então vamos largar o Palmeiras. Vamos largar o Palmeiras porra nenhuma. Olha aqui, cara. Tem 250 caras numa sexta-noite assistindo essa live. Vai largar o Palmeiras? Então... aí ó, o Jack Silva falando: ah, se fosse o Paulo Nobre não ia ter tanta garfada contra a gente. Provavelmente o Paulo Nobre sabe como agir nos bastidores para evitar que isso aconteça. E vamos combinar que Maurício Gagliotti foi vice do Paulo Nobre por 4 anos. Será que nunca ouviu nada, nunca soube nada de como se faz para ser forte nos bastidores? Será que eles nunca conversaram a respeito de alguma atitude que o Paulo Nobre tenha tomado? O Paulo Nobre sabe. A gente não foi roubado enquanto, né? Teve ameaças, aí ele foi, fez o discurso, na mão grande, ninguém vai roubar o Palmeiras, lá. Vocês acham que foi só isso? Eu acho que não. Eu acho que ele fez alguma coisa nos tais bastidores. E o Palmeiras não foi favorecido, só não foi roubado. Então, vejo que. Aliás, eu acabei de mencionar alguns exemplos recentes. Grande abraço para o Antônio Aparecido. É o primeiro. Só porque eu não estou em casa e não tenho que pegar Uber, vocês não estão de superchat hoje, né? Beleza. Sem problema. Deixa eu pegar aqui a pergunta de novo. Ah, então. Palmeiras não era roubado. O Palmeiras, na época da Parmalat, não era roubado, mas não era mesmo. Até era. Né? Mas aí que tá, tem muito erro também. Eles, além de tudo, eles são ruins. Tem alguns juízes desse quadro principal da CBF de hoje que eles são ruins. Nem que eles queiram apitar certo, eles não conseguem, porque eles são ruins, eles são fracos, são atrapalhados, eles têm a cabeça fraca. Então eu sempre menciono três ou quatro que são exemplos claros de juízes ruins mesmo, que é o Delson, o caralho ruim, né? O Margarida, que é o Ricardo Marques Ribeiro, de Minas Gerais. Aquele Jailson Macedo Freitas, da Bahia, é ruim demais. É péssimo. Esse Jean-Pierre, que apitou aí outro dia também, não é dos melhores. E naquela época também tinha juiz ruim, ruim, ruim, ruim. Agora, tinha aqueles que você sabia que, porra, se não tivesse no esquema, ia apitar direitinho. Como Aldo. O próprio Aragão sabia apitar. Diz que o Sálvio da ESPN falou que foi falta. Salve é louco, porque vamos falar do lance? O Antônio Carlos salta para cima. O próprio Léo está saltando para cima. E quem salta de movimento lateral é o Fábio. Choque. Então, se é o Fábio que provoca o choque, como é que a falta vai ser? Repito, dois pularam para cima e um pula assim. Quem é que faz a falta? Se o Fábio tivesse chocado de verdade, deslocado o Antônio Carlos, era pênalti. É que ele se chocou muito mais com o Léo do que com o Antônio Carlos. Na verdade, os três se batem ali. Mas não o suficiente para deslocar o Antônio Carlos, para derrubar o Antônio Carlos. Um abraço para o Eduardo Pancini. Então não foi falta, mas não foi mesmo. Antônio Aparecido. Ah, agora vocês começaram, né? Antônio Aparecido Alves, um grande abraço. Olha a pergunta dele, é importante. Devido à oposição recente do Mustafá, não existe possibilidade de fogo amigo nos corredores da CBF? Não a esse ponto. Não a esse ponto, tipo, detona, sabe? Ele chegar e ter partido dele essa perseguição da arbitragem ao Palmeiras. Nós já temos interessados de sobra para que isso aconteça. A começar pelo prêmio que é de 50 milhões. E tem um time aí que conseguiu um bom resultado fora de casa, que não é o Cruzeiro, que está desesperado atrás de dinheiro. Dracena, né? Tô falando Dracena. Eu tô falando Antônio Carlos. Antônio Carlos pegou a sobra. Quem sobra é o Dracena, claro. Desculpe. Mas enfim, vocês entenderam? O Dracena sobe para cima, o Léo sobe para cima e o Fábio atropela os dois. Atropela numas. Porque veja, um choque no ar normalmente desloca os caras. Eles não foram nem deslocados, sabe? Não foi um choque, foi um esbarrão, cara. Não quer contato, vai jogar tênis. Não foi porra nenhuma, sabe? É revoltante, é revoltante. Inclusive tem aquele lance, aquele ângulo por baixo, que não deixa a menor dúvida. Mas a menor dúvida. Eu falei subir pra cima? Ah, aqui é uma linguagem informal, velho. Vai, enche meu saco. Nelson Demiciano, né? Também fez o superchat. Muito obrigado. Mas enfim, vamos largar o Palmeiras? Não. Temos alguma coisa para fazer? O máximo que a gente tem que fazer é ficar pressionando a diretoria. É o máximo que a gente pode fazer. Não tem mais o que fazer. O que a gente vai fazer? Vai fazer panelaço na sede da CBF? Vai fazer. Como é que é? Enquete virtual? Enquete virtual, é. Petição virtual lá. Petição online. Vai cagar a petição online, né? Então não tem muito o que fazer, cara. O que tem é que fazer pressão na arquibancada, enlouquecer na arquibancada. Perdemos o nosso. A nossa, já foi o nosso mando. Não foi suficiente para intimidar o juiz. Aliás, eu não sei como é que os juízes não têm medo de roubar o Palmeiras na nossa casa. Isso é outra coisa que a gente devia prestar atenção. Eles têm que ter medo de roubar a gente aqui. Tem que apitar, na dúvida, a nosso favor, nossa casa, cacete. Desde que futebol é futebol, é assim que acontece. Por que que aqui não é assim? Por que que na nossa casa não é assim? Vamos lá. Vocês querem. Eu já falei da premiação Verde Palestra. E o Thiago disse que o Colo-Colo está com quase 2 semanas sem jogos oficiais até o jogo contra o Palmeiras. O que você acha disso? Bom, primeiro que é uma coincidência da tabela que acabou ajudando eles. Os padrinhos do Verdado estão sempre muito atentos e descobriram que isso acontece porque o calendário do Chile ali é meio maluco. Então eles meio que param o campeonato nacional para a fase decisiva da Copa deles, porque tem a Copa do Chile também, igual tem até uma Copa do Brasil. E para os finalistas ali poderem disputar em paz, né, para não ficar tendo que virar a chavinha, vira, desvira, vira, desvira, eles fazem isso lá no Chile. E o Colo-Colo está eliminado. Então é por isso que eles estão sem jogo. Então eles estão só treinando, só focando no, na Libertadores. Por um lado, é bom para eles, que eles recuperam de lesão, eles podem fazer treinos táticos novos, coisas diferentes, mas por outro lado, eles perdem ritmo de jogo. Agora, puta que pariu, a diferença técnica do Colo-Colo para o Palmeiras, ou do Palmeiras para o Colo-Colo, é tão grande, cara, que eu, sinceramente, na teoria do jogo, eu não me preocupo com o Colo-Colo. Eu me preocupo como eu me preocuparia em qualquer jogo de quartas de final. De Libertadores, é um adversário que, se chegou nas quartas, tem seu valor, que é um dos grandes de seu país, então é time grande, tem torcida, está acostumado com decisão, está acostumado com conquista, pelo menos internamente. Tem bons jogadores, o filho da puta do Valdívia, quando quer jogar, joga pra cacete, e a gente sabe que ele, quando quer, joga, e a gente sabe muito bem disso. Então, quem vem aqui fazer propaganda, sai, cara. Aqui não é lugar de fazer propaganda, cara. Sabe? O Verdazzo é patrocinado pela torcida do Palmeiras, não o contrário. Vamos lá. Quem vou falar de política aqui também não é o lugar. Estão querendo que eu fale sobre a questão dos ingressos. Que foi apurado que antes de eu concluir o raciocínio, já deixa eu dar atenção aqui para o Fernando Tonato, que está criticando a imprensa. Diz que ela alterna entre plantar crises e desmerecer nossos resultados. Como se o Palmeiras participasse do desafio Sebrae e não de um campeonato de futebol. É, quem tem mais dinheiro. Que alternativa de 8 letras você apresenta? De 8 letras? É, Verdazo, pode ser? Se foda-se tivesse 8 letras, eu seria a primeira. Foda-se a imprensa. Mas como não tem, aí 8 letras, já que você sugeriu, Verdazo, né? Obrigado, viu, Fernando, pela participação. Mas essa questão dos ingressos foi apurado pela organizada, e aí carece de confirmação, mas em se confirmando é uma coisa importante, de que o Palmeiras, que todo mundo sabe, tem uma parceria de muitos anos com uma empresa chamada Futebol Tour. Um dos braços dessa empresa chama-se Palmeiras Tour, que é a divisão que só cuida de jogos do Palmeiras. Então ela traz torcedores de fora de São Paulo e faz todo o tour, então faz eventos para o torcedor que é de fora de São Paulo conhecer o Palmeiras, participar de um jogo, ter aquela experiência, né, de viver uma tarde ou uma noite palmeirense. Isso é um serviço importante. E o contrário também, ela organiza caravanas, organiza transporte e ingressos para jogos fora do Allianz Parque, quando o Palmeiras vai jogar em outros locais. Eles organizam ali uma caravana e levam e trazem em segurança, ou mais ou menos em segurança, né? Tem casos aí que não é muito seguro. Mas trazem os torcedores do Palmeiras, enfim, é um serviço. E inclui ingresso. Só que esse ingresso não pode ser o do setor mais barato. Não pode ser o do Gol Norte. De jeito nenhum. Que é o setor mais popular. Por que que não pode? Porque um dos pilares do Avante é ter a vantagem de poder comprar ou ser associado e ter 100% no Gol Norte. Ou seja, você vai pagar. Quanto estava? 120 Gol Norte para esse último jogo? Vai, quanto que é o preço médio? 80, 60, 100, eu nem sei. Então, qual que é a alternativa para você ir em jogo do Palmeiras? Ficar Avante. Aí você paga lá R$ 120 e vai em 4 jogos por mês. Às vezes até mais, dependendo da tabela, dependendo do calendário. Na média, são 4 jogos, né, por mês. Ou seja, você paga R$ 30 por jogo. Eu acho um acordo muito bom para quem é fanático, para quem gosta para cacete de ir em jogo, para quem não perde um jogo. Eu acho muito válido. Desde que tenha a porra do ingresso, né? Porque aí acontece como foi descrito ali no post. Foi uma sacada bem interessante até. 10 e 5, 10 e 2, né? Acabou os ingressos, abre às 10 horas, 10 e 2 acabou. Acabou 10 mil ingressos. Puf, nem fudendo que eles vendem 10 mil ingressos em 2 minutos ou em 5 minutos. Não tá, não tem banda de internet, nem tem banda para aguentar esse tráfego todo em tão pouco tempo. Então, como que some? Ah, tem ingressos que estão comprometidos já. Então, não são os 10 mil ali do Gol Norte que. Não tem 10 mil, né? Tem 7.500, acho, se não me engano. Não sei de cabeça o número. Mas, enfim, não, não, não são todos aqueles que estão disponíveis. Tem parte deles que já estão comprometidos. Tem alguns que estão com a W Torre. E tem uns que vão para as empresas. Não pode. Não pode. O Palmeiras tem que priorizar o Avante. Porque o Avante é. A lealdade da torcida é o maior ativo que o Palmeiras pode ter. Então, se o Palmeiras tem toda essa receita aí de mais de 500 milhões por ano, quanto disso vem da torcida? Certamente mais da metade. Certamente mais da metade. Entre Avante, ingresso, compra de produtos, Palmeiras não pode trair sua torcida. Eu estou falando de torcida no geral, não estou falando de organizado. E ao separar uma parte do Gol Norte, e eu não estou falando só da Futebol Tour, não, estou falando de qualquer empresa que venha querer negociar ingresso para fazer parceria, para fazer não sei o quê. E, sabe, eu nunca tinha pensado nisso. Vou ser bem honesto com vocês. E de fato está errado, não pode, não deveria acontecer. Os ingressos, quem tem que ter prioridade dos ingressos mais baratos é o sócio Avante. Você só pode liberar para venda normal em bilheteria se sobrar. E a gente sabe que Gol Norte não sobra. E vou além. Eu acho que não é só o Gol Norte que tem que ser assim. O Gol Sul e todo o anel superior também tem que ser destinado ao Avante. Prioridade total para o Avante. Ah, mas o pessoal que mora longe, não sei o que. Vem uma vez por ano e paga o mais caro. Porque a prioridade é de quem vai em quem se mata para ir em todos os jogos. Esses têm que ter a prioridade. Até porque quem mora longe não vai vir todo jogo mesmo, vai vir um jogo por ano. Então vai vir um jogo por ano? Então aí você paga mais caro, você não precisa ser Avante, você vai lá e paga o valor mais caro, economiza o ano inteiro, vem duas, três vezes por ano. Ou uma vez por ano, ou quanto conseguir. E não precisa ser Avante, né? Você não precisa gastar aquela mensalidade do Avante, também tem isso. Faça as contas aí, quanto que o sócio Avante paga por ano? É mais do que uma entrada no setor. Né, que não tem desconto nenhum. Ah, isso é matemática. Então, sabe, tem que ser sócio-avante, só que o Palmeiras tem que valorizar o sócio-avante. Tem que dar a contrapartida pro Avante. E sabe, a gente sabe do monte de problemas que o Avante tem. Mas esse é o principal. A principal contrapartida que o Palmeiras oferece. E se o Palmeiras sabota seu torcedor nessa contrapartida, aí é um tiro no pé. O Palmeiras tem a obrigação absoluta de rever isso e de se manter leal à sua torcida. Porque senão vão começar até debandado no Avante, falar assim, para que eu vou ficar pagando isso aqui? Eu pago, independente de usar ou não os contrapartidos do Avante, eu pago porque eu quero pagar, eu quero fazer a minha parte para o Palmeiras ser mais forte. Mas tem gente que quer a contrapartida, eu acho justo. É um trato que é feito. É um contrato que é feito entre as duas partes, então tem que ser cumprido. Mas o Palmeiras fala, mas eu estou cumprindo. Não. Quando a gente faz o Avante, quem faz o Avante pensando na gratuidade do ingresso, gratuidade é coisa nenhuma, está pagando uma mensalidade, né? Mas quem faz o Avante pensando no ingresso, está pensando em ter a disponibilidade, né? Estar entre os 7.500 que mais vão. Aí uma coisa é você competir com 7.500, ou você compete com 20, 30 mil por 7.500 lugares. É uma competição, e aí é a rapidez e tal, beleza. Quem está com mais vontade consegue. Outra coisa é você competir com 25, 30 mil por 1.000 lugares, por 1.500 lugares. Então é injusto. É desonesto. Então, eu não concordo com esse tipo de atitude. Talvez nem seja por mal. Talvez não seja nem pensado e falar, puta, é mesmo, a gente está fazendo uma cagada aqui, não podemos fazer. Então, que fique um alerta, diretoria, para rever isso daí. E às vezes, é coisa que, sabe, o pessoal da estratégia nem fica sabendo. É coisa do comercial que pega ali, sabe? Então, precisa fazer barulho. Então, estou fazendo minha parte aqui. Nessa aí eu tô plenamente de acordo com a organizada que fez a reclamação. Tá errado o que o Palmeiras está fazendo. Tá errado. O Fábio Luiz Seribelli está sendo contraditório, que ele fala assim: só querem lucro, tem que pensar no Palmeiras. Vejam bem. Vejam bem, Palmeiras tem que pensar em lucro. Palmeiras tem que pensar em lucrar sempre o máximo. Isso é pensar no Palmeiras. Não pensar no Palmeiras seria exatamente o contrário, seria rasgar dinheiro do Palmeiras. Abaixar o preço só por abaixar, porque é legal, que ninguém fala. Você já viu passeata para aumentem o preço? Não, nunca. Todo mundo pede para baixar sempre. O que determina o preço que tem que ser praticado é a curva, as curvas de oferta e demanda. Isso é um conceito de economia básico, né, que se aprende em qualquer curso que tem economia. Então, pensar no Palmeiras é pensar no Palmeiras arrecadando mais. O Avante é feito para ser um instrumento de duas mãos, para o Palmeiras arrecadar bastante e para proporcionar vantagens ao torcedor. Então, o que tem que se procurar não é baixar o preço e ser legal com os torcedores. O que tem que se procurar é o ponto de equilíbrio entre o benefício a ser proporcionado aos torcedores e o quanto o Palmeiras vai arrecadar. Isso é ser um grande administrador, e é isso que o Palmeiras, essa atual diretoria do Palmeiras, tem que ser. É isso que eu vou cobrar. Cada um cobra o que acha justo, né? Tem gente que acha que, ó, catraca livre. Eu não estou fazendo alusão a nada, né? Estou falando o termo mesmo. Ah, entra todo mundo! Porra nenhuma. Né? Porra nenhuma. Tem que cobrar. Futebol custa caro. E a torcida é um dos pilares de arrecadação de qualquer clube que queira ser vencedor. Então, né? Vamos lá. Chegando a 10 mil no YouTube, já é mais que a torcida do Santos da Vila, disse o Felipe. É isso mesmo. O Tom tá com aquele discurso. É, né? O único torcedor que presta é o que tem 400 pau. Para com esse discursinho, cara. Esse discursinho tem muito de política no meio. Para. O César pergunta se eu não acho que o Maurício Gagliotti está muito omisso por causa da patrocinadora. Acho. Não tenho certeza, mas eu acho. O Verde Palestra pergunta se o Santos é time pequeno. Se é time pequeno, não sei. Eu sei que nada pode ser menor. Aí você, né? Você tira suas conclusões. Nada pode ser menor que o Santos. Então, é o que está dizendo o Vicente. Gratuidade é no Gol Norte para quem paga o plano do ouro, né? Que é de 120 pau. Que não, de gratuidade não tem nada, né? Você está pagando 120 pau. Então, é aquela quantia que eu fiz. Se tem quatro jogos por mês no Allianz Parque, em média, você paga 30 pau por jogo. Você está pagando. Falando sobre o jogo, Papagaio de centroavante no domingo? Perguntou o Thiago Ricardo, que está aqui com o Ed no Avatar. O Ed, para quem não sabe, é esse cara aqui, né? Up the Irons. Isso aí. Então, acho que vai de William. O William, ele tem uma frequência muito boa, ele tem um físico muito bom. Ele, no primeiro semestre, ele fez sequências enormes de jogos consecutivos, não teve problema físico. Acho que se a fisiologia der ok, é o William. O William vai para o jogo. Embora não seja o estilo de jogo que o Filipão mais curte, né? Um centroavante muito móvel, leve, como seria o William. Então talvez ele opte pelo Papagaio, mas acho que não. Acho que ele vai de William, ele vai fazer funcionar de algum jeito. Quando ele não podia contar com o Oséias, vocês lembram? Ele botava um moleque da base chamado Cris. Era ruim, era fraco. Mas ele botava. Aliás, ele não era tão base assim, né? Ele era prata da casa. Ele já devia ter uns 22 anos. Vocês que estão aí com, né? Procure aí quanto a idade que o Chris tinha na época da Libertadores. Era o centroavante reserva, porque o Palmeiras tinha o Paulo Nunes, tinha o Euler, que eram as opções de ataque, mas centroavante, centroavante, era o Oséias. Depois veio o Viola, né? Aliás, antes tinha o Viola, mas o Viola saiu rápido. Aí ficou só o Oséias mesmo, centroavante, centroavante. Aí jogava esse Cris. Aí depois veio outros jogadores, mas aí o Filipão já tinha saído. Na época do Filipão era o Cris. Então não sei o que ele vai fazer, mas acho que ele vai de William. Porque o William, assim. Ah, eu acho que ele vai de William. Pronto. Felipe Vidal pergunta se eu deixei o Mesa 42. É bom que vocês perguntem isso, assim acaba. Eu já vi outras pessoas perguntando isso. Tem que falar. É, não é que eu deixei o Mesa. Eu dei um tempo no Mesa e eu não sei se eu volto. Por quê? Vocês viram que eu fiz a transmissão do jogo na quarta-feira, né? Vocês devem ter lido depois do site, o pós-jogo, as notas, tudo aquilo, né? Vocês sabem quanto tempo demora para fazer aquilo? Então, vocês sabem como foi minha quarta-feira? Foi assim: eu acordo às 6h30, levo minha filha na escola, entro 7 e pouco no escritório, trabalho até às 17. Aí, quando eu consigo, dou uma passada em casa, senão eu vou direto pro estádio. Então, nessa quarta, eu ainda consegui dar uma passada em casa. Saí de casa 6h30, 7 horas, chegar no estádio para dar tempo de montar tudo, armar toda a estrutura da transmissão. Faço a transmissão toda dura 2h30, entre o pré-jogo, o jogo, intervalo, segundo tempo, pós-jogo. Aí eu termino a transmissão no YouTube, aí eu recolho tudo, e não é simplesmente, né, querendo você pegar a carteira, pôr no bolso e levantar e ir embora. Tem que enrolar os cabos, guardar direitinho, acondicionar direitinho, colocar, levantar e aí até. Eu chego em casa, quando o jogo é 9h45, eu chego em casa seguramente mais de 1 da manhã. E aí o que eu faço? Eu sento e vou fazer o pós-jogo. E aí eu faço aqueles lances que vocês veem, faço a descrição dos lances, dou as notas, recorto a figura, coloco a figura. Eu vou dormir para lá de 3h30 da manhã, de quarta para quinta, tendo acordado às 6h30. E sabe que horas eu acordo no dia seguinte? 6h30. Vocês imaginam como eu estou na quinta à noite? Estou destruído. Não tenho condição de fazer. Então, ontem eu já estava dormindo praticamente na hora do Mesa. De esgotado, de cansado. Então é por isso que eu deixei o Mesa. Porque, sabe, é uma noite que eu ainda tento, nessa noite de quinta-feira, um dia depois do jogo. Eu ainda fico com a minha família, fico com a minha mulher, com a minha filha, dou atenção para elas, sabe? Para ser presente, para saber, ó, como é que está acontecendo, o que está acontecendo. Então eu tenho isso na terça e tenho isso na quinta. Antes eu não tinha nem a quinta por causa do Mesa. Porque na segunda e na sexta eu tô aqui. Tudo bem, daqui a pouco acaba, eu vou lá ficar com elas, mas é pouco. Eu amo muito minha família. Eu gosto muito de ficar com elas. E esse tempo do Mesa, ele é bem no tempo que eu estava já no final e querendo ir dormir, e o tempo que eu estava querendo ficar com elas. Então, não dá, gente. Então, foi por isso que eu pedi para sair do Mesa. Agora, nada impede que nas férias, né, que não vai ter jogo durante a semana, não tem jogo nunca, né, nas férias. E aí, pode, faz o mesmo, né, não tem problema. É, ou uma vez ou outra, esporadicamente. Dá para fazer. Foi só isso. Todo mundo fica pensando em briga. Não é nada disso. Não, parabéns pela narração, não, velho. A narração não é. Não, não, não. Eu brinco ali de fazer os comentários, de fazer as observações durante o jogo. Acho que dá liga ali o estilo meu com o do Bruno. A narração é o Bruno, por favor. O Evair em 99, né, Cody? Tudo bem, mas pensa no brasileiro. O Evair não jogou nem no Mundial, né? Ele botou as trilhas. Mas muitas vezes jogava o Chris. Procure aí no, nas estatísticas quantas vezes jogou o Evair com o Filipão e quantas vezes jogou o Chris. Acho que jogou mais vezes o Chris. Logo depois ele foi para São Paulo, né? O Ralef Gondim quer que coloque o pirulão lá de 2 metros, o Gabriel Barbosa. Ele não está nem treinando como profissional, né? Então é difícil você. Ô, Tom, o Brunão tá crescendo pra caralho, cara. O Leandro quer saber se eu levo minha filha no estádio. Pô, como? Tô trabalhando no estádio, cara. Não posso. Pensou minha filha ali, circulando? Tá louco? Não tem a menor condição. Aquele periquito é bom. Deve estar falando do mascote, né, Tito Silva? Vamos ver se tem mais pergunta aqui. Se não tiver, a gente encerra. Tá meio cedo ainda. Eles estão falando que parabéns, tem 250 no chat. Normalmente dá isso mesmo. Tem exatamente 250 nesse momento. Numa sexta-noite, né? Sem cerveja. Quando tem cerveja, dá mais. Quem mais? Bom, jogo do Bahia, vai, vamos lá. Steve Harris é palmeirense, não é? Ele torce pro West Ham. Nossa, Carlos Magno. Fala de novo aí o que você quis falar, porque eu não consegui entender. O Verde parece perguntar se eu acho que o Prass vai embora no fim do ano. Eu acho que ele aposenta. Eu acho que ele não vai embora. Ele não vai jogar em outro clube, não. Eu acho que ele aposenta. O Vlado pergunta: quando veremos Scarpa? Boa, Vlado. Me deu um bom gancho. Como eu acabei de falar, eu trabalho o dia inteiro. E especificamente nesses últimos meses, nessas últimas semanas. Vai de um mês para cá, eu entrei num projeto pesadíssimo, mas pesadíssimo lá no escritório. Está me consumindo. Eu estou escrevendo muito menos que eu gostaria, talvez vocês estejam notando, que os textos, na verdade, são cada vez mais raros. Eu estou me resumindo a fazer pós-jogo, pré e pós-jogo, e trabalho aqui no YouTube. Eu não estou escrevendo mais, e eu gosto demais de escrever. Aliás, é o que eu mais gosto. De todas essas atividades é a que eu mais gosto, mas é a que exige mais concentração, exige muito tempo. Eu não gosto de escrever à noite, que não funciona bem o cérebro. Eu sou muito produtivo para escrever de manhã, e de manhã é a hora que o bicho pega. Então eu não consigo. Porque eu tenho que me dedicar ao meu trabalho, cara, porque embora eu tenha já 430 padrinhos, não é suficiente para eu me manter. Eu tenho que zelar pela minha permanência no meu trabalho por enquanto. Mas o plano é viver para fazer isso, dedicar minhas horas que eu não estou com a minha família, dedicar esse projeto. 100% do tempo que eu não estou com elas. Porque aí é uma coisa que eu faço e farei com muito prazer. E entre essas atividades que eu pretendo fazer quando eu tivesse tempo a mais, que eu não estarei mais no escritório onde eu trabalho, na empresa onde eu trabalho, está cobrir o Palmeiras na academia de futebol. Da notícia. Eu dou umas paradas porque às vezes a conexão aqui, ela avisa que parou. Então eu paro de falar também. Mas hoje a gente depende das notícias da imprensa. Eu dependo das notícias da imprensa. Que a imprensa que está lá, os setoristas, eles colhem as informações. Só que eles fazem trabalhando para uma redação. E a gente sabe como são as redações dos veículos da mídia oficial. Os editores das grandes redações com relação ao Palmeiras. Eu tenho um conhecido que é jornalista, que ele fala: ah, vocês são loucos, vocês viajam, não tem nada disso. Tem sim, e aquele comentarista que era do Sport TV botou a boca no trombone e soltou tudo. Tem sim. Então tem orientação para falar mal do Palmeiras. E por mais que o setorista seja honesto, e eu acredito muito nos setoristas, são os jornalistas que eu mais respeito, são os setoristas do Palmeiras. Tem coisas que talvez não passe na redação, né? Então a minha proposta é essa: é fazer uma cobertura palmeirense e não de jornalista neutro. Porque por mais que eles sejam setoristas do Palmeiras, eles são neutros. Eu não, cara, eu vou ser palmeirense. O que é ser palmeirense, né? Fazendo jornalismo? Entre aspas, jornalismo. Tem uma notícia que vai tumultuar. Eu vou dar de uma forma palmeirense essa notícia. Que não adianta eu também falar, ah, não vou dar notícia, porque o outro vai lá e dá, né? Então eu vou contar a versão palmeirense da notícia. Não a versão de jornalista. Entendeu? A dele pode até ser melhor que a minha, mas a minha, pelo menos, ela não vai causar danos ao Palmeiras. E aí, vocês têm as duas opções de consumir a notícia dada pelo jornalista. Entre aspas, eu, palmeirense, que não sou jornalista porra nenhuma, e o jornalista é jornalista mesmo. A minha vai ter o viés palmeirense. Você vai saber que quem está falando é um palmeirense. Do jornalista de verdade, você não sabe quando ele está sendo jornalista e quando ele está sendo clubista. Então é sempre você tem que estar sempre com o filtro ligado, com a antena ligada. No meu caso, não. No meu caso, você vai ter que ter o filtro ligado, ó. É palmeirense falando, então dá desconto. Você dá desconto se você quiser. Mas você vai conhecer o meu trabalho. Então, essa é a minha proposta. Mas para isso eu preciso chegar a 1.000 padrinhos. Uma vez lá dentro, eu vou ter mais condição. Por que eu estou falando tudo isso? Porque eu vou ter mais condição de responder a pergunta do Vlado Napoli: quando o Scarpa volta? Eu vou encher. Se eu estivesse lá, eu ia encher o saco todo dia do médico. E aí, o Scarpa? Qual é o boletim médico do Scarpa? Qual é a previsão? Todo dia no meu Twitter ia estar lá: boletim médico, fulano de tal, situação assim, Beltrano, situação assado, o Zezinho, situação XPTO. Vocês vão saber de tudo. Eu vou levar a informação que eu sei que a nossa torcida quer. Porque muitas vezes os jornalistas, eu não sei, às vezes eles fazem aquela pergunta, né, nas coletivas, já viram? Pô, o cara tem a chance de estar fazendo uma coletiva com o Filipão, fazer uma puta pergunta. O cara vai lá e pergunta do 7-1, sabe? A puta que pariu, né? Então é isso, gente. Então, convido vocês a se tornarem padrinhos do site. Na descrição do vídeo tem lá o link para vocês: www.padrim.com.br/verdados. Quando eu chegar a 1.000, com 1.000 padrinhos, eu vou ter condição financeira de largar. Tem que ter coragem para isso, hein? Tem que ter coragem. Então, por isso que eu estou estabelecendo um nível alto de padrinhos, né? Um número alto de padrinhos. Porque para largar um emprego hoje, eu largo. com 1.000 padrinhos. Porque eu sei que se desses 1.000 padrinhos, 30 me largarem da noite pro dia, eu ainda tenho 970. Né? Eu ainda tenho uma segurança. Eu preciso de segurança. Minha família, cara. Pô. Então é essa confiança que eu peço. Ah, quanto dá por mês? Quanto você quiser. Pelo valor médio ali, que os padrinhos depositam, 1.000 é uma conta que me deixa com alguma segurança. Então, eu só vou dar esse passo. E aí, não é só cobertura na academia, pô, é produção de vídeo, sabe? Um negócio muito mais elaborado. Vocês vão ter um canal palmeirense, tá? Que não é a TV Palmeiras, é o Verdazzo. A TV Palmeiras é chapa branca. A TV Palmeiras é feita pelo próprio clube. Nunca vai ter crítica. Aqui a gente também critica. Tá? Então, é essa proposta, esse o acordo que eu proponho para vocês. 430 já. Aliás, mais que 430, né? É que alguns acabam saindo por um ou outro motivo. Mas vejam aí no chat o que dizem os que são padrinhos, se eles estão satisfeitos ou não de fazerem parte desse projeto. Então, daqui a pouco vocês vão ver os padrinhos falando ali como eles estão satisfeitos. E aí eles participam do WhatsApp, a gente faz churrasco, a gente se conhece pessoalmente, a gente é amigo, cara, sou amigo dos padrinhos, principalmente dos que comparecem nos eventos presenciais. Perguntou o Breno. Parou de novo a conexão. O Breno perguntou se eu olho o Instagram. Cara, eu tenho meio que um bloqueio com o Instagram, cara. Eu não uso. Eu sei que é uma ferramenta importante, eu deveria usar mais, mas eu não uso. Legal, senhores. Fica mais meia hora aí, Conrado. Puta, Marcos Saavedra. Agora eu preciso dar atenção para as meninas. Minha filha tava bicuda. Fez bico que eu vim fazer o beliscado. Pô, papai. Então eu tenho que ir lá. Ela tem 11 anos. Eu preciso dar atenção para ela e eu quero dar atenção para ela. Tem Conrado para todo mundo. Que metido. Vamos lá, rapaziada. Então, deixem o like. Façam assim, deixem no comentário, não é aqui no chat, no comentário, o placar do jogo de domingo, palpite, tá? Palpite de Palmeiras e Bahia, Bahia e Palmeiras. Lá no comentário, animalzinho, o cara já tá falando aqui, não é aqui no chat. Então deixem no comentário, comentar, deixar comentário também é importante. Deixem o joinha e inscreva. Será que chega no 10 mil hoje? É, tava com 9.900 e não sei quanto, tá quase no 10 mil. Vamos ver se a gente chega no 10 mil hoje. Então deixem lá o sininho também para chegar no 10 mil. E domingo a gente volta. Mais uma transmissão ao vivo, direto daqui mesmo, dos estúdios do Verdazzo, mais conhecido como Minha Casa, quando ou onde eu e Bruno Zaniolo estaremos transmitindo Bahia e Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. Importantíssima partida para o Palmeiras continuar sonhando com o decacampeonato. Estamos juntos? Muito bem, senhores. Um prazer enorme estar aqui mais essa sexta-feira, mesmo sem cerveja. Dá até vontade de descer tomar um chopp, viu? Tá louco. Domingo a gente tem mais um encontro. Muito obrigado pela companhia e até lá. Tá ao vivo ainda, né? Ao vivo?